Araranguá. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez dando início ao programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 kHz, ou você, internauta, que está conectado ao nosso site, o www.radioriodejaneiro.am.br. É a nossa segunda rádio no ar, né? Pelas ondas da AM e pela internet. Vamos agora à leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Clube da Fraternidade. É muito bom saber que você está aí acompanhando a nossa programação nesse belo domingo ou na reprise de segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez juntos para falarmos, darmos notícias sobre as atividades da rádio, sobre o que estamos fazendo. E quero começar, lógico, com prestação de contas, né? Afinal, o programa Clube da Fraternidade, ele existe para prestar contas, ou seja, como a rádio não é nossa, ela é da comunidade espírita, nós recebemos a prestação de contas de vários postos de arrecadação. E um deles, muito atuante, é lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu, alô, Baixada Fluminense, um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo apoio de sempre. E quem mandou a cartinha não poderia ser, nem mais nem menos, a nossa querida Maria Luísa Babo de Mendonça, que é responsável pelo posto de arrecadação lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Nova Iguaçu. Ela manda aqui os carnês do mês de fevereiro de 2010. E como sempre, é uma lista bastante extensa. Começa nesse caso aqui com o Virgílio de Matos. Olha, tô até olhando que ela manda aqui o canhoto, número 5619. O 5619 é da Alice Maria Lopes. Deixa eu ver o seguinte qual é. O 5602, José Artidório Quintela Damaso. E aí tem uma lista grande aqui de nomes. Na lista aparece primeiro é o Virgílio de Matos, depois vem o Rodrigo de Matos Alves, Isabel Maria da Graça de Matos, Valna Lúcia Pequeno Lemos, vou pular aqui, Ivone Pereira Ribeiro, Maria Rosa da Silva Gomes, Ilka Monteiro Lavinhas, Shirley Maria de Carvalho, olha, tem muitos nomes. E temos aqui o último nome, não menos importante, é da Alice Maria Lopes. Então, a todos vocês que prestam contas lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Que nome bonito, né? Fé, Esperança e Caridade. Muito obrigado pela ajuda. A Maria Luísa Babo de Mendonça está aguardando vocês para que vocês prestem contas com ela lá na instituição. Ela faz questão, ela manda grampeado aqui o canhoto do Bradesco, depósito feito no Bradesco na conta 10.000/5 da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Alô, Maria Luísa Babo de Mendonça, falei com você no finalzinho do ano passado e já mando aqui um outro abraço grande, muito carinho aí para todos de Nova Iguaçu. Vamos a uma outra prestação de contas que também é sempre presente aqui do depósito feito pelo Centro Espírita João Batista no dia 5 de fevereiro. Atenção, você que fez a sua prestação de contas lá no Centro Espírita João Batista. Olha, rua Dona Claudina, 105, no Meier. Alô, Meier! O Meier também temos muitos ouvintes aqui na emissora da Fraternidade. Olha, a prestação de contas vem aqui a cópia do recibo, número 34520, Cremilda Castro. E Osmar Vieira, 34519. E o último, 34513, de Edson Melo. Atenção, Meier! Atenção, Centro Espírita João Batista, muito obrigado pela prestação de contas. Eu gostaria até de pedir ao Centro Espírita João Batista que mande o nome, por favor, da pessoa responsável, que eu não estou com o nome aqui. E gostaria, faço questão de ler o nome deste confrade ou confreira que tem todo esse carinho de anotar, de mandar aqui a correspondência para a Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê 659, Ilha do Governador. E hoje temos bastante prestações de contas. Também, toda semana, recebemos aqui a prestação de contas lá da Assistência Paulo de Tarso, presidida pelo nosso confrade Jonas Guimarães de Brito. Alô, Jonas! Um grande abraço para você, para todos daí da Assistência Paulo de Tarso. Quero agradecer também a Simone, que faz a prestação de contas. Eu tenho aqui, olha, a prestação de contas do dia 19 de janeiro, que começa com a Maria Rosa Pinto, Nilo Teixeira, Ângela Maria Macedo e termina com Anônimo por Carlos José Pinto. Tem duas pessoas aqui que não colocaram o nome, mas fizeram suas doações no dia 19. Aliás, no dia 19 de janeiro. Temos aqui do dia 10 de fevereiro. Do 10 de fevereiro, começa com Aloysio do Nascimento Santos, Nélia da Silva e Andréia da Silva Feijó Pereira. Tem o Nelson Batista, tem outro irmão anônimo, a Ruth Sodré de Souza, Josefa Correia e Olita Bertozzi. Então, a todos vocês que também, quando estão lá na Assistência Paulo de Tarso, nos eventos que eles fazem, no almoço, na campanha do quilo, vocês que participam e prestam contas em favor da Rádio Rio de Janeiro, eu só tenho que agradecer em nome da emissora da Fraternidade, em nome da diretoria, em nome de todos os programadores espíritas e, por que não dizer, em nome de Geraldo de Aquino, de tantos outros que já passaram aqui pela emissora. Recebemos esta semana o boletim do Lar Maria de Nazaré, Cruzada Espírita Paulo de Tarso. Atenção, Rua Idumé, 82, Brás de Pina, CEP 21215-300, aqui no Rio de Janeiro, telefone 3137-0425. E a capa diz assim: crianças assistidas na formatura Jardim 2 de 2009. E lá na capa eles colocam um destaque: colabore com a manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Ouça a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Temos aqui, então, mais uma vez, o boletim do Lar Maria de Nazaré, onde o presidente é o nosso confrade Vitor Hugo. Alô, Vitor Hugo, um grande abraço para você e queremos agradecer a divulgação da emissora da Fraternidade. Pedimos até a todos os confrades e confreiras espíritas que nos ouvem neste momento e fazem parte da diretoria de casas espíritas. Se a sua casa espírita tem um boletim informativo, pedimos, por gentileza, que você coloque, ajude-nos a divulgar a emissora da Fraternidade. Coloca ouça a Rádio Rio de Janeiro, ou então ajude divulgando o nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Você vai estar ajudando a comunidade espírita como um todo, porque muitas pessoas que eu conheço ainda... já encontrei muitas pessoas no caminho, inclusive uma nessa semana que passou, que é espírita já de algum tempo e não conhece a Rádio Rio de Janeiro. Eu fiquei surpreso, porque a pessoa não é um jovem e não conhece a Rádio Rio de Janeiro, e sendo espírita, frequentador de casa espírita. Então não é uma utopia que eu estou falando, não. Existem muitas pessoas que a gente imagina, acha que conhece a Rádio Rio de Janeiro, mas não conhecem, e são espíritas. Se você fizer essa pesquisa com você mesmo, faça você, na sua casa espírita, faça a pergunta que vale um sorriso. Você conhece a Rádio Rio de Janeiro? Já ouviu a Rádio Rio de Janeiro? Daí você vai ajudar para que outras pessoas também tenham conhecimento da doutrina espírita divulgada aqui na emissora. E nós precisamos muito desse boca a boca. Porque a Rádio Rio de Janeiro, vocês sabem, a gente não tem recursos para botar propaganda em televisão, outdoor, fazer propaganda em revista, não é nem este o nosso objetivo. Mas nós precisamos divulgar a rádio, não para aparecer, mas para mostrar a doutrina a todos quantos possam ouvir e estarem entendendo os seus problemas, estarem entendendo o caminho da felicidade, que a felicidade é possível, sim, a todos nós. Então, eu tenho um conhecido muito próximo que falava que você está irremediavelmente condenado a ser feliz, porque Deus não criou ninguém para tristeza nem para ficar eternamente no fogo, né? Então, no inferno. Então, o inferno está aqui dentro de nós, muitas vezes, quando nós nos afastamos das coisas de Deus. Então, nos ajude a divulgar a emissora da Fraternidade. Vamos agora naquela etapa importante de divulgar aqui aqueles nomes que nós estamos sempre lendo, das pessoas que se inscreveram através do telefone, né? A gente sempre fala do telefone. Semana passada você ouviu o programa? Eu dei uma ideia na semana passada e hoje nós vamos executar a ideia. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você ouve a Rádio Rio de Janeiro? Tá ouvindo, né? Seja pela internet ou pelo rádio. Tá ouvindo? Tá ouvindo, com certeza tá ouvindo. Você faz parte do Clube da Fraternidade? Não? Tem certeza? Quer fazer parte do Clube da Fraternidade? Quer ajudar a emissora da Fraternidade a concluir, a continuar? Já vou falar do novo transmissor que vai chegar. Mas você quer fazer parte do Clube da Fraternidade? Que é um nosso clube que até o dia... Na verdade, até mais ou menos meados de fevereiro, nós estávamos com 5.850 inscritos. Nós queremos chegar a 6 mil e já estamos há muito tempo, há pelo menos mais de 2 anos, tentando chegar a 6 mil e não conseguimos. Você, nesse momento, você aí é, você mesmo, você quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Você quer fazer parte? Você já faz parte? Parabéns, vou pedir o Pablo aqui uma salva de palmas a todos vocês e do fundo do coração. Todos vocês que fazem parte do Clube da Fraternidade estão me ouvindo. Parabéns, parabéns, porque nós ficamos felizes de saber que vocês estão preocupados com a emissora. Agora você que ainda não teve chance de ajudar, eu sempre falo aqui nos telefones, né, que você pode ligar para fazer a sua inscrição. Eu sempre divulgo dois números: 2461-1400 ou 2478-1400. Eu sempre não divulgo esses números. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você liga para esse número: 2461-1400 ou 2478-1400. Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Após o sinal, deixe seu nome e telefone, que assim que possível entraremos em contato. Obrigado e Deus te abençoe. Após o bip, grave a sua mensagem. Quando terminar, digite 0. Meu nome é Cristiano Moreira, eu gostaria de fazer parte do Clube da Fraternidade. O meu telefone é tal, tal, tal, tal. Ligue para mim, por favor, no dia da semana, na parte da manhã, de preferência às 10 da manhã, que é a hora que você me encontra em casa. Eu gostaria de fazer parte do Clube da Fraternidade. Gravou? Gravou. É o serviço de secretária eletrônica, gente. Fica disponível 24 horas. O Pablo está dizendo que ele mesmo vai ligar. Ele não sabia que era tão fácil. Pessoal, é fácil. São duas linhas destinadas a receber a sua ligação. Você pode ligar, você vai... Vamos botar de novo, Pablo? Por favor, Pablo é o nosso técnico aqui, responsável pelo áudio do nosso programa. Vamos ouvir de novo o recado da secretária eletrônica. Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Após o sinal, deixe seu nome e telefone, que assim que possível entraremos em contato. Obrigado e Deus te abençoe. Após o bip, grave a sua mensagem. Quando terminar, digite 0. E aí? Você já até gravou, né? Já estava falando seu nome, seu telefone, só que para fazer isso você tem que ligar. Tem que ligar e deixar o seu recado, porque a secretária vai gravar tudo que você falar. E o mais importante é você... Esse telefone, gente, não é para mandar recado aqui para a rádio. Não é para perguntar sobre nenhum programa. Ele é exclusivo, atenção, ele é exclusivo para se inscrever no Clube da Fraternidade. Então, você ouvindo o bip, você vai deixar o seu nome completo, telefone de contato e, de preferência, a hora do dia da semana que você é encontrado em casa. Porque nós confirmamos essa ligação. Nós ligamos de volta para saber se o recado deixado realmente foi por você. Então, nós confirmamos durante a semana, nós confirmamos a ligação e aí você passa a fazer parte do Clube da Fraternidade. O que que você ganha com isso? Você ajuda a emissora da Fraternidade, você ajuda que nós possamos pagar a nossa conta aqui do transmissor novo, que vai ser em torno de R$ 8.500 por mês, para que nós possamos ter um transmissor novinho em folha lá no Parque de Magé e um sinal cada vez melhor para todos vocês. E mais do que tudo isso, isso já seria suficiente, né? Mas o mais importante de tudo isso, esse esforço todo de todos vocês, não é nosso não, gente, de vocês. A rádio sem vocês, ela não existe. Esse esforço todo de cada um de vocês ajuda a consolar corações deprimidos, corações entristecidos por vários motivos, corações que estão com a perda de um filho, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, pessoas que ainda não sabem que a morte não existe. Eles não sabem disso ainda. Eles ainda acreditam que nunca mais verão os seus entes queridos. Então a Rádio Rio de Janeiro, ela consola, ela informa, ela... Você, com uma fé raciocinada, você vai passar a entender que Deus não criou ninguém para ser triste. E que você consegue sim, você encontrará o seu ente querido quando você desencarnar. Não existe morte. Isso tudo é dito aqui nas mais de 500 horas de programação da Rádio Rio de Janeiro. Às vezes eu mesmo me espanto, eu falo muito, fico aqui olhando pro Pablo, mas eu falo demais. Eu sei que às vezes eu falo uma carreira grande, não sei se você tem paciência aí na sua casa de ouvir tudo que eu falo, mas eu também dou boas notícias, né? Tenho boas notícias, o transmissor NX50, transmissor Nautel, ele já tá a caminho, gente, tá dentro já de um, deve estar vindo de navio, tá dentro do navio, muito bem acomodado, embalado numa embalagem especial para não ter nenhum problema com maresia, nem com onda grande, nem com onda pequena. Ele está muito bem embalado e, olha, eu vou dizer para vocês, cada um de nós, agora, nesse momento, seja você, olha, é lógico que nós estamos sempre solicitando ajuda, mas você que não pode nos ajudar, nós entendemos perfeitamente. Eu já passei por momentos difíceis da minha vida que eu não pude ajudar a rádio ou a instituição a qual eu estava participando. Você já teve momentos assim também, mas a gente sabe que isso são momentos transitórios. Vai chegar um momento em que você vai poder nos ajudar, e se você não pode ajudar de forma financeira, você pode nos ajudar orando por nós. Porque aqui na Rádio Rio de Janeiro, no prédio aqui da Ilha do Governador, nós temos uma paz muito grande para trabalhar, para vir aqui gravar. Deixamos as nossas obrigações para vir aqui felizes. Não é uma obrigação vir aqui na rádio gravar. Pelo contrário, é uma coisa que vem de dentro de nós, a nossa vontade de que a rádio vá para frente, de que mais pessoas possam fazer parte de ouvintes da rádio. A parte financeira, ela sempre se resolve. Por quê? Porque não está no nosso controle. Existe um controle espiritual muito grande que protege a emissora da fraternidade, e nós somos amparados, com certeza, por muitos irmãos da espiritualidade que nos ajudam. Muito mais, lembrando a todos vocês que é importante ajudar dentro da capacidade de cada um. Eu gostaria de acusar aqui o recebimento de um jornal chamado Mensageiro da Sérgio, boletim de divulgação da Sociedade Espírita Jorge. Alô a todos vocês da Sociedade Espírita Jorge. Olha só, esse boletim chegou já tem um tempo e eu estou divulgando até com certo atraso. Peço desculpas a vocês, mas nós recebemos aqui o nosso boletim. E tem aqui a diretoria, a presidente, a nossa Zaira Machado de Andrade, vice-presidente Wanda Patrício Ferreira e toda a diretoria. A Sociedade Espírita Jorge fica na rua Luiz Barbosa 36, em Vila Isabel. Atenção, Sociedade Espírita Jorge, o jornal Mensageiro, muito obrigado. É um jornal muito bonito, com bastante informações interessantes e importantes. Fala aqui do Estante, né? Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. E tem várias informações, e entre elas, lógico, da Rádio Rio de Janeiro. Tem um belo destaque aqui da emissora da Fraternidade. Olha, quero agradecer a todos vocês pela audiência mais uma vez. Desculpa se falo muito, mas é do fundo do coração que eu converso com cada um de vocês aqui na Rádio Rio de Janeiro. Semana que vem vamos estar aqui de novo e eu faço questão de ler um número muito grande, uma relação extensa de ligações para o número que a gente deu aqui. Qual é o número? Não anotou? 2461-1400 ou 2478-1400. Fiquem com Deus e continue ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Domingo Espírita, que voltará na próxima semana às 7 horas da manhã. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.